Irigo. Eu lembro quando eu fui na casa do Renzo, o Renzo mostrou o Homem Asmático. E aí, Homem Asmático? Pô, lembro do Homem Asmático. O cachorrinho. Agora vem o cachorrinho do Homem Asmático. É o mudo, velho. O peixinho do Homem Asmático. Soltando bolhas. Assim. É um peixe, era assim? Peixe asmático. Oh. Não, não, essa ter... música é coisa de gaúcho, né, velho? Propaganda do Banco Rio Grande do Sul, né, velho? Quero ver você não chorar, não olhar pra trás e não se arrepender do que faz. Imagina o que tá acontecendo lá atrás, é, cara, né, velho? Tipo, não põe a culpa na bebida que você deu o que quis. Is a suspicious person. 4423 live, we'll get the mobile station. Group of guys in an old Cutlass. I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time. Watch the clerk. Can we rest? Let the carnage begin! Hoje o Tosco Chanchada Podcast, o último episódio do ano. Férias. Chegamos ao fim do ano, hein? Pois é. Não, mas o fim está próximo. Isso que é pior, né? O fim está ou próximo. Ou melhor, né? Eu quero que a humanidade se exploda, eu, né, eu acho que dessa vez vai, cara. Tomara. Eu tô botando fé que 2012... Tomara. Desde que não acabe em porra, né? Hoje, num episódio midiático, comercialístico, propagandístico, inoxidável, marqueteiro, jabagístico, vaginosfélico, culófilo, pinteucodo, ai que porra, pintofágico, nossa, louco, cara, pintofágico, ribonucleico. Hoje nós vamos falar sobre os comerciais de TV, aqueles bizarros, os famosos, as lendas, as mentiras. As verdades. Olha aí, tem verdade. Aqueles que venderam e aqueles que não venderam. Aqueles que ninguém suportava mais, né, cara? Nossa. E aqueles que a gente sente saudade também. Sim. Ah, larga de ser viado. Ah, nostálgico. Nostálgico. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é Vinícius, vulgo perna. Ah, não pensei em nada melhor pra falar, não. Aqui é o Bruninho, tamo de volta aí. Que bosta, quem chamou ele? Ele tava onde? Quem chamou ele, hein? Ó, eu falo, quando não vê o Zé, a coisa rende, mas o Bruno tá aqui. Aqui é o Hendrix. E aqui é o Alemão. Vamos pros e-mails, os últimos e-mails do ano. Daqui a pouco a gente volta aí com muitas informações cabalísticas. Cabacísticas. Televisísticas pra você. E muita autopropaganda. Ui! I am Tosco Mayo. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Pois é, senhor Alemão, chegamos à última sessão de e-mails do Tosco Chanchada Podcast 2010. So this is Christmas. Que merda de música. Merda que o Natal já passou também, né? Estamos sempre atrasados, né? Mas... não faz mal. Como diz o grande pensador, antes tarde que mais tarde, né, cara? Antes tarde do que a noite. Né? Alemão, nós temos alguns recadinhos pra passar pra galera aí. Recados de um ano inteiro. O primeiro é que... você que está ouvindo Tosco Chanchada Podcast e está triste e tal, porque estamos chegando ao fim de mais um ano e tal, eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer que no post desse episódio, né, o episódio sobre propagandas que você está ouvindo neste exato momento, há mais dois episódios extras. Ui, é só. Olha aí, hein? Presentão, hein? Nossa senhora. Esses episódios extras não estarão no feed, por isso não adianta ficar atualizando seu iTunes. Se fudeu. O seu agregador, enfim. Você não vai encontrar nada por lá. Você vai ter que entrar no post do episódio 44 e você vai encontrar os links para o primeiro episódio, que é sobre músicas que grudam na mente. Em nossos cérebros, né? Uhum. E o episódio, aquele famigerado episódio da retrospectiva, né, Alemão? Exatamente. Aquele episódio que fundiu com o computador dessa pessoa que vos fala. Esse episódio era pra sair há um ano atrás, exatamente, cara. Pois é, né? Mas a explicação é a seguinte. O episódio sobre música, ele tá saindo agora porque a gente teve alguns problemas técnicos, né? Problema, né? É, alguns problemas técnicos aí. E ele ficou datado. Então, se a gente lançasse ele, ele ia ficar com uma cara meio de atrasada. Porque a gente cita algumas músicas lá que praticamente nem... Não toca mais. Existe mais, né? É o... Graças a Deus. Mas, como o episódio ficou muito bom, a gente tá mandando aí como extra pra vocês. E o episódio que deu problema, que a gente citou aqui, é um episódio que está inacabado, tá? O de Afonso Cláudio, que é uma retrospectiva que não vai até dezembro. Exatamente. Então, você, se em algum momento o episódio acabar e a gente não falar de todos os meses, não estranhe, porque o seu arquivo não está com problema. Na verdade, é o episódio que está inacabado. Você também não se prenda muito a datas, porque é um episódio totalmente psicodélico, né? É, só ouvindo pra saber. Meu Deus do céu, cara. E sem drogas, né? É, o pior é isso. O que é pior. Voltamos no dia 10, então você curta aí dois episódios e meio do Tosco Chanchada. Até o próximo episódio de 2011. Tosco Reactions, Alemão? Existe isso, cara. Então, estamos aguardando aí os vídeos dos nossos ouvintes, né? Aqueles que a galera vai gravar aí e mandar pra gente ouvindo o Tosco Chanchada, querendo nos saber quais são as expressões, as caretas, né? As firulas que os nossos ouvintes fazem. É, mas grave alguém ouvindo sem ele saber, né? Porque já pensou o cara forçando pra dar risada. Né? É, ia ser meio... Essa foi muito engraçada essa parte, né? Eu tô me cagando de rir agora. Nós já recebemos um vídeo aqui do Gabriel Topeira, lá do Visão Histórica, e assim que chegar os próximos vídeos, a gente vai fazer uma compilação aí e vai mandar diretamente pro canal do Tosco no YouTube. Maravilha. Se você não acompanha a gente no Twitter, você está perdendo alguns vídeos aí, dá uma acessada lá. Não tem link abaixo no post. Ah, oh. Custa nada você pôr também. Tá bom, vamos colocar lá o link. Põe o vídeo logo. É verdade, vamos anexar os vídeos aí embaixo no último post de 2010. Vamos pros comentários então? Vamos nessa. Temos que agradecer aí a toda a galera que comentou no episódio 43 sobre robôs, ciborgues e androides. Maravilhoso. Tem um comentário aqui que eu quero fazer uma menção depois, mas vamos aos agradecimentos, Alemão. Vamos nela, Sérgio. Um abraço para Jim Devil. Ui. Abraço pro Sr. Hendrix. Opa, Pateran. Que é a stalker do Hendrix. Pode ver que o Renzo tá com um recado em cima, o Terence tá embaixo e o Renzo logo embaixo de novo. Tô falando, cara. É o demônio. Um abraço aí para Arthur Antunes, o famoso Gosturbo. Ui. Pro Wesley Pires, que citou Ghost in the Shell e, na verdade, foi um peso na consciência foda de não ter citado Ghost in the Shell no episódio, porque é um dos animes aí que eu mais curto. Acho que ele e Akira são obras-primas, então se você não viu nem Akira, nem Ghost in the Shell, você está perdendo. Nem Akira, nem na China. Tem que abrir uma aspas também, Alemão, que esse episódio sobre robôs, ciborgues e androides, a gente realmente sabia que não ia dar pra falar tudo. É, óbvio, né? Então, a gente já esperava que alguns comentários seriam mesmo, assim, dos nossos ouvintes, dizendo, ah, vocês esqueceram de falar tal, esqueceram... Uhum. Mas é legal que a galera complementou aí nos posts e até com algumas informações aí, rapaz, que... A gente deixou também pra vocês terem o que falar, né? Senão... Um abraço também pro QJ. Opa, e um abraço para Nori Rojo, nosso desenhista, que fez uma tirinha sensacional de fim de ano pra gente. Que dá medo, né, cara? Demais. Socorro. Abraço também pra Rodrigo Menezes, que tá sempre no Tosco Chat. E um outro pra Grida Furacão, que também é a mesma coisa. Pro Thiago Nali, é isso? Nali. Que conheceu agora o podcast e curtiu muito, rapaz. Maravilha, meu. Um episódio que eu acho que a gente não acertou muito bem a mão, mas enfim. Por quê? Não sei, cara. Eu tive essa sensação. Gostou? Na verdade, tem um comentário aí que vai explicar logo mais. É que eu não vi, né? Filha da puta. Um abraço pra Tancoxan. Que ficou nervosa aí, né? Porque colocou várias informações úteis, mas o nosso bosta do... sistema de comentários fez o favor de... Comeu os links dela. Mas tá valendo. Um abraço aí para Lisandro Lopes. Pro Fabrício Romano. Olha aí, um abraço aí para... Ele. Ele que fica todo maroto, alemão. Opa, que não é um filho de uma vaca, mas é o Torinho. Que fica todo pimposo quando a gente fala dele no Tosco Chanchada, né? Ah, verdade. Aí ele fica todo frescurentinho no Twitter. Deixa ele saber que a gente vai macumba pra ele. Abraço também pra Ana Cláudia, que começou a ouvir o Tosco agora. Outra perdida. Um abraço para André Nunes também, perna. Rodrigo do Quarto Sinistro, com essa putaria de sempre, né, de que Rock 6 é legal. Ave Maria, ele não vê que perdeu a graça já, né? É. Um abraço aí para o Zero Cool, que escreve com números. Pro Lucas Maru. Olha aí, que participou do último Fast and Funk num papo supimpa. Pois é, se você não ouviu o Fast and Funk de número 11, confira, porque ficou muito bacana. Um abraço aí para Bruno Elias. Pro Senhor Almighty. Pro Moisés Figueiredo. Pro Kio Caio César, que lançou o Farrazine por esses dias aí, o Farrazine de número 19. Um abraço para Mário. Conhece o Mário, Berno? É o Mario FTS, conhece? Não, esse eu não conheço. Tem que te comer atrás do INPS. Ui! Um abraço pro Dubari. Opa, pra Davi Eight ou Zé Eight, tanto faz. Pro DC. Não sabemos da onde. O comentário que eu falei do Lucas Maru é o seguinte. Ele... Vou até ler aqui, porque eu acho que... Lê. É interessante. Ele diz, cast interessante. Você porém... puxa saco dele mesmo, então lê. Não. Porém, acho que acabou faltando mesmo um especialista pra falar... tanto nos robôs representados no cinema, ficção e mesmo os usos atuais dos robôs, né? Tanto os autônomos quanto os controlados. Ele tá querendo falar que ninguém chamou ele, né? É isso, né? Eu achei que foi assim, o que eu achei legal no comentário do... Ele escreve bastante coisa aí, mas o comentário do Maru foi o seguinte. Vocês fizeram um episódio em que vocês não manjam porra nenhuma... né? Poderia ter sido mais informativo, mas o cara foi educado, meu, em falar assim dessa forma, sabe? Exatamente. Eu achei que foi bacana da parte do Maru, assim, né? Que... Nossa, foi bacana demais, a gente tá muito feliz. Pelo Maru falar que o episódio foi uma bosta, assim, sem citar a palavra bosta. Tá vendo? Isso que é fazer um comentário de respeito, né, isso é cara? Isso que ia ser sutil, né, cara? É. Matar o cara com uma bala de gelo, né? Mas é importante que a galera se divirta e tenha comentários bacanas como esse do Maru pra acrescentar o podcast, cara. Exatamente. Vamos pros e-mails, então? E-mail aqui do Eduardo Guimarães, senhor alemão. Opa. Que ele disse aí que, na verdade, a gente deu uma brecha absurda quando a gente falou, não sei se... Acredito que foi o Zé, porque é o Zé que fala pra caralho. No episódio 43, quando foi falado que os seres que encontraram o robozinho lá do Inteligência Artificial, né? Uhum. Eram alienígenas, mas o Eduardo diz que, na verdade, eles eram robôs futuristas que tentaram entender a humanidade, cara. Mas é verdade, cara. Dá pra ver, tem hora que filma perto, assim, tem vários... Tipo, uns negócios passando, assim, na mente deles. Dá pra olha ver. Aí, hein? Eu até baixei de novo o filme pra verificar esses detalhes aí, porque eu sempre achei também que eram aliens. É, uns bichos estranhos. Recebemos um e-mail também de João Riquelme, só que sinto muito, mas é impossível de ler. Por quê, cara? Porque tem mais reticências aqui do que... Pô, são as pausas dele, né, cara? Que isso, olha quanto, cara. Esse reticência ele lê como... Tá bom, meu irmão, faz a substituição então. Maravilha. E lê esse e-mail pra nós aí. Olá, pessoal Toscudo. Venho por meio desta agradecer pelo último e ótimo podcast que vocês fizeram. Foi do caralho. Ri muito mesmo. E aproveitando a brechinha, gostaria de mostrar para vocês o meu simples e humilde bloguinho. Ai, caralho. Tenho ele há pouco tempo, mas sempre que posso, tento postar pequenas matérias lá. Deem uma olhadinha, porque tem várias postagens legais. Ok? Ok. O link é esse, eu não vou falar. É com um nome feio desse, porra. www.merduncia.blogspot.com. Paga um domínio, miserável. Tomei a liberdade e coloquei um banner de vocês para divulgar ainda mais o podcast. Meu, cara tem problema, não é possível, bicho. E também, se não for pedir muito, caso vocês achem um blog daorinha, divulga aí. Se não for, incômodo, né? Grande abraço, principalmente pro seu Nonô. Valeu. Pro João Riquelme, que deve ter, sei lá, cara, o cérebro de conserva, cara, não é possível. Lembrando que cada grunhido desse é uma reticência que o cara coloca na frase. Recebemos também um e-mail dele, alemão. Aquele que jogava canastra com seu nonô. Jogava Mahjong, né? Estamos falando de quem? O velho, né, cara? O Eduardo Kosovo. 90 anos de puro desejo sexual. Nossa, cara. Ele diz o seguinte: oi, Toscaiada, muito bom o tema do cast, é um assunto que muito me interessa. Olha aí. Lá, já falou, sabe tudo. São vários tipos de entretenimento onde são mostrados os assuntos discutidos nesse cast. Eu gosto muito de robôs gigantes, os famosos mecha. Leia-se, ó. E não é mecha, tá? Ele diz aqui, leia-se mecha. Você devia ter lido mecha pra ficar mais interessante, né? Ui. Muito bem lembrados as séries Gundam, que existe há mais de 30 anos. Caralho! Ele lembra, cara. Ele viu, estava lá, né? Ele viu quando aconteceu, né? Também devemos lembrar de Macross, exibido pela Rede Globo como Robotech. Que bosta, que né? Que a versão americana, infelizmente, foi essa que chegou ao Brasil. Você conhece isso? Não. Ah. Robotech, cara, nome de loja de que vende computador, né, cara? E daquelas fuleiras, né? Acho que O Robô é um ótimo filme, com muita ação e efeitos visuais. O que não podemos esquecer é que, para se adaptar a um conto, é necessário pegar apenas o argumento e escrever um roteiro quase original, mas com fundamentos da obra no qual foi baseado. É, faz sentido, cara. E eu gostei do filme. É legal, cara. Eu acho legal. O mangá de Metrópolis, do mestre Osamu Tezuka, é levemente baseado no filme alemão, mas não é uma adaptação deste. Está mais para uma homenagem. Olha, essa eu não sabia. Eu achava que realmente transferiram a história pro anime, cara. Transcreveram, né? Eu preciso ver isso aí. Parabéns pelo excelente papo. Pena que o alemão não pôde participar. Oh, abraço. Oh, Eduardo. Que bonitinho. Que bonitinho, véi. Triste. Seu não, mande aí um... Eu quero que ele morra. Um recado de Natal pro Eduardo Cosso. Eduardo Cosso, lambe o meu saco, viado. E fica o quê, alemão? Ligazinha. Olha aí. Chegou um e-mail também, alemão, de Tayane Sasaki, aquela moça que faz os caras do Toscochete ficarem todos excitados. Os caras ficam revendo Fast and Funk assim antes de tomar banho, cara. Não sei porquê. Eles estão contando os dias pra fazer 18 anos, né? Olha. O que ela diz? Fala, Toscaiada. Gostaria de dizer que gostei muito do episódio 43 sobre robôs, ciborgues e androides. E gostaria também de deixar um link pra galera que curte esses lances de robôs. É um curta-metragem chamado I'm Here, dirigido por Spike Jonze, que conta uma história de romance entre robôs. Muito bom. O link é, não sei se o Perna vai colocar, mas é www.imhearmovie.com. Vou colocar sim, rapá. Bom, lembrando que o curta é em inglês e não tem legenda. Olha que bosta. Olha que beleza. É. Mas para os leigos em inglês, tem vídeos no YouTube com legendas. Não, e olha a assinatura agora, né? Tem uns ouvintes que são metidos, né, cara? Tai Sasaki, Assis, São Paulo. Para mais informações, escutem o Fast and Funk 10. Olha aí. Vê se não é uma miserável. Lazarenta, meu. Seu Nono, mande também uma mensagem para Tayane Sasaki. Eu não conheço ela, como é que eu vou falar com ela? Não? Eu quero que você... me aqueça. Me aqueça nesse inferno. E tudo mais é pro inverno. Valeu, Tayane. Aquele abraço. Temos que agradecer também aí ao Gabriel Topeira, que mandou um e-mail pra nós, que ele é lá do Visão Histórica. Opa. E que, além de ter finalizado a sua maratona tosca... Olha só, hein? Quantos mil episódios ele ouviu, cara? E ele ouviu na ordem inversa, cara. Ah, é? Nossa, cara. É bom que o cara na ordem inversa, ele começa gostando e no fim ele para de ouvir. A puta que pariu, né? E ele faz um convite pra gente aí, assim que passar por Ribeirão Preto, tomar umas lá e... Opa! Vamos provar, né? No bar, no Pinguim lá, né? Não é lá que tem um Pinguim? Tem lá também, mas ele fala da Vila Dionísio. É, pode ser também. Deve ser chique, né, cara? O que foi mais barato, beleza? É, nós tomamos só cerveja barata e... E pinga. Alemão, faz tempo que a gente não recebia um recado de voz, rapaz. É verdade, mas é sempre bem-vindo, né? Ô, oh, muito bem-vindo. Recebemos aí do Sr. Fat Frog. Olha, ele que não participou do Fast and Frog, mas... O Fat Frog é lá do podcast. Olha aí, hein? Ó, esse aí tá buscando dinheiro. Um podcast que fala sobre o mercado financeiro. Não, brincadeira. É um fala sobre o Johnny Cash. É verdade, é... especial Johnny Cash. É um podcast de variedades, muito bom mesmo. É um podcast que trata de assuntos que você não vê em outros podcasts, assim, muito original, gostei pra caramba. É verdade. São parceiraços nossos. Trata, por exemplo, daquela areia que fica na mandioca, né? É bem inusitado. Pô, pra isso aí, onde, né? Vai a terra da mandioca, cara? Caralho. É. Então vamos ouvir aí o que o Sr. Fat Frog tem a dizer. Salve, senhores toscos chanchadeiros! Aqui é o Fat Frog do podcast. E eu queria parabenizar demais aí vocês por esse episódio 43 sobre robôs, ciborgues, androides e adjacências. Vocês me surpreenderam aí, cara. Fizeram um episódio muito bom, mandaram super bem. Parabéns aí por vocês terem citado Metrópolis, né? Que é um filme realmente espetacular. Vale dizer o seguinte, tem uma versão rodando aí, até bastante popular, de Metrópolis rodando na internet que eu legendei. É interessante você perguntar, porra, como é que você legenda um filme mudo, né? Porra, mas tem aquelas partezinhas escritas. E... outra coisa que eu queria dar os parabéns aí, cara, vocês citarem Kraftwerk. Porra, muito bom, cara, muito bom. Muita gente não conhece aí, desconhece a importância de Kraftwerk pra música eletrônica atual e pra música em geral hoje, né? Quando começaram lá o Ralph Hunter e o Florian Schneider, eles eram só... não eram músicos, né? Eles eram engenheiros acústicos. Montaram lá a Kling Klang Studio, né? Que é a gravadora deles. Então, eles fizeram músicas experimentais muito espetaculares. Eles estavam muito à frente do tempo deles. Vocês falaram de uns gigantes, uns robôs gigantes que moravam num vulcão. O nome daquilo era o Vingador do Espaço, cara, que em inglês era o Space Giants, né? Que inclusive o líder era o Goldar. Sim, eu assisti essas coisas e assisti também o Cocota e Motoca. Eu também lembro de mil desenhos, cara, que ninguém lembra aí. Tipo Milton Monstro, o Mosco Heróico, Tony Sem Freio e incontáveis outros, né? Eu sou da época que assistia o Capitão Asa, né? E os Banana Split. Não sei se vocês lembram dos Banana Split. Era um grupo psicodélico aí de animais de pelúcia do tamanho de seres humanos aí, muito loucos. Bom, se deixasse, cara, eu falaria horas aí sobre o episódio de vocês, porque adoro Asimov, adoro Blade Runner, vocês citaram aí uns assuntos que realmente eu gosto bastante, mas eu vou ficar por aqui. É isso aí, cara, eu queria deixar então um grande abraço pra vocês e mais uma vez, parabéns, sucesso, senhores! Valeu, Fat Frog! Abraço pra galera do podcast. É um legalzinho. É isso aí. E se você quiser mandar mensagem de voz também, no post tá explicando tudo como fazer aí, beleza? É isso aí, galera. Valeu pelos e-mails, comentários. Nós temos que agradecer a todos vocês aí que têm acompanhado o Tosco Chanchada nesse ano de 2010. Nós tivemos um aumento significativo aí de ouvintes e acredito que isso aconteceu principalmente porque os nossos ouvintes têm divulgado o Tosco Chanchada pros amigos, pra família, pros inimigos... Isso no Twitter, Orkut, Facebook, cartas. Alguém manda carta hoje em claro dia? Claro que manda, cara. Deve mandar, né? Bilhetinhos, né? Opa, aquele correio elegante. Pois é, é, ouça o Tosco Chanchado, idiota, né? Olha que bom, hein, cara. Se chegar a festa junina pra você ver. Você porra! Pô, eu esqueci de falar, cara, você chegou a ver o vídeo do Nerd Undertale lá, né? Eu vi, verdade, cara. Pô, aquilo lá foi muito legal, cara. Foi mesmo, e assim, fiquei muito emocionado, assim, pelo vídeo, pela homenagem, né, pela consideração. É isso aí, e eu achava que o Nerd Undertale não era velho, cara. Nem eu, cara. Achava que ele era novo. Que o senso de humor do cara é um senso de humor peculiar de pessoas mais novas, né? Exatamente. Que bom, cara, e que bom que Tosco Chanchada contribuiu aí pra essa parcela aí na sua vida. É e foi isso aí. Muito bacana aí. 10 anos nessa indústria vital, é a primeira vez que você me acompanha. Nossa, cara, olha... Cara, foi muito legal o vídeo seu, né? Então, muito bem. Verdade, parabéns. Agradecer também a todos os amigos, a todos os Toscos Chanchadeiros aí que contribuíram com esse ano de 2010, participando dos episódios, nas postagens, na divulgação, nas Tosco conversas, chat. Nos churrascos. Tosco Chat, que é muito importante. Agradecer também aos nossos parceiros aí que divulgam o Tosco Chanchado em seus podcasts, que muitos já se tornaram até nossos amigos aí, parceiros. É verdade. Para os nossos convidados especiais aí também, que abrilhantaram. Olha que chique, né? Opa, para não dizer atrapalhar. É. Vários episódios aí. E que em 2011 a gente consiga fazer muito mais tosquice. É isso aí, porque se você der uma risadinha, é duas coisas. Ou você comeu a noiva, ou você ouviu o Tosco Chanchado, né? E pra não esquecer, alemão, pra não perdermos o costume, como que a galera faz pra entrar em contato aqui com o Tosco Chanchado? Você manda um e-mail para email@toscochanchada.com. Pode nos seguir também no Twitter. No Twitter. Temos também a comunidade no Orkut, Eu Ouço o Tosco Chanchada, que tá sempre aumentando. Curta o Tosco Chanchada no Facebook. Facebook, ela gosta. Cara, não consigo entender como que aquilo pode render tanta grana. É uma merda aquilo, cara. Eu não entendo nada. Nada daquilo, cara. Eu recebo lá umas mensagens, alguém comentou na sua foto. Você entra lá, é uma foto de uma outra pessoa. É, nada a ver. Uma bosta. E tem também, alemão, aquele que sempre contribui para o ócio de todos os Toscos Chanchadeiros. Obviamente, estamos falando do Tosco Chat, onde você encontra pessoas interessantes. Tá lá todo mundo. Grida, Furacão. Ui. Olha os nomes, perna. Gente muito legal, tipo Pedro Nogueira. Olha, né? Só, vou citar o nome de todos agora. O Tesher, que eu achava que era Utcher. GM Bermel. Nossa, até o Maru aparece lá. Até é verdade, cara. A Thay Sasaki tá lá. Que entra como Muay Thai, né, cara? Que bizarro, né, bicho? Ó, a Grida Furacão era só Grida, agora a Grida Furacão por causa do Tosco Chat. E olha, a Thay Sasaki virou Muay Thai, tanta gente falar isso, cara. Tá lá Eduardo Coso, pô. Tá todo mundo. É isso aí, galera. Valeu e que 2011, que vocês se divirtam pra caralho e que dê tudo certo pra você aí. É isso aí. Seja o que você estiver fazendo aí, que você faça melhor em 2011 e tudo de bom. Vocês moram em nossos corações. Ui! Vamos pro episódio? Vamos no, com os três episódios. Aquele abraço e até o dia 10 de janeiro de 2011. Até ano que vem. Feliz ano novo! Tudo de bom. Aqui em offline a gente tava conversando sobre diferenças, né, entre propaganda e comercial. Nem sabia que existia isso. Explica melhor isso aí, Hendrix. Não, tem. O comercial, ele tem uma finalidade lucrativa. A propaganda, não. Então, quando é algo relacionado a governo, a saúde, essas campanhas aí, é considerado propaganda. Agora, o comercial é essa que vende produto. Por isso que não é comercial política, é propaganda. Exatamente, é propaganda. Pois é. Aí depende. É. Se você não ganha porra nenhuma. É. Não, mas você vende ao seu corpo, né? Você anuncia seu corpo não. Como algo... Nossa, aqui eu tô chanchada, pô. Não tô falando meus panfletinhos. Você pegou os panfletinhos, né? Gogo boy. Eu peguei e os meus amigos baitolas adoraram. Ui! Pera aí. Meus amigos baitolas? Pois é. Tem três aqui, pô. Aí, ó. Tamo descobrindo uns negócios aqui. Hein? Olha aí, né? Que legal. Não, eu não tenho preconceito. Eu mando todos para você. Fala agora. Manda todos pra mim. Fala aí. Não. Eu quero ele acima dos 50 metros da distância. Manda todas para o Vinícius. Não dobre meu pau. Cara, eu acho que uma coisa que fudeu com os comerciais de hoje em dia é que hoje o politicamente correto é muito mais forte, né? Total. Alguns comerciais antigos, infelizmente, não poderia entrar hoje, assim, no horário normal, né? Até as 8, 9 da noite, e assim. Nem em horários que... anormais, né? Porque nos anos... Tipo, depois das 26 horas, né? Não, depois das 26 horas vale tudo, rapaz. Até aparece buceta no cinemático. Né? Não, eu me lembro que nos anos 80 tinha um comercial de uma margarina chamada Mila. E ela sempre... Mila! Nossa! Cara. Mila e uma noite de amor. E mostravam crianças nuas, cara. Era na propaganda, né? Mila e uma noite no Ceará. No banheiro. E mostrava crianças nuas, tipo numa comunidade só de crianças, assim, e tal. Na treba. Hoje seria completamente... É a terra do nunca, né, mano? Mais ou menos isso. E hoje seria completamente... Mas hoje existem pessoas igual o Zé, né, cara? Naquela época o Zé era pequenininho e não ligava pra ele. É, então hoje tem o Estatuto da Criança e do Adolescente pra proteger tudo isso aí e tal. Só que, pelo menos naquela época, o pessoal, não sei, mas não via com esses olhos de psicopata, né? Pelo que o Vinícius fala, então, o Zé é o idealizador da pedofilia, né, cara? É, então, antes do Zé e depois do Zé. Antes chamava Zedofilia, né? É, tem um projeto de lei pra mudar o nome já do ato, né, meu? Da fobia. É, da filia. Da filia. É, porque já tem o verbo bartear, né? Agora tem o Zé. José Fili com a pessoa, José Fili. José Fili. Tem o José Filiar. Agora. Não, eu acho que os comerciais hoje sofrem. Se bem assim, que a falta de criatividade também hoje tá meio foda, né? Tem comerciais muito bons e comerciais muito ruins. Não tem comercial na média mais. É, então, mas isso que é legal, cara. Os extremos, né, cara? Então, mas tem uns que são muito ruins, cara. Né, cara. E aí eu queria saber, assim, se de repente alguém que tá ouvindo Tosco Chanchada e é publicitário, se esses comerciais ruins, a culpa é do cliente que quer assim, ou se são os publicitários que estão com problemas mentais. Dos dois, mano. Vou falar uma coisa pra vocês. O que a gente ouve de palpite... Agora imagina um cara que não é da área dando palpite. Eu já comentei com o Perno uma vez. A gente tava num posto de conveniência. Olha aí, hein? Comprando camisinha. Às 3 da manhã. Colega lá, né? O Renzo foi comprar uma garrafa de 2 litros de KY. Nossa, cara. E aí tinha um banner de um sorvete famoso. Na foto, era pra ser uma banana ali. É verdade. Cara, só que... Pega um banana, né, meu? Meu, ficou parecendo um troço aquele negócio, cara. Parecia um jatobá, né? Meio com chocolate, assim. Então, aí a gente pensa assim, que é aquele cabinho, né, da banana. É, o cu da banana. O cu da banana. Ninguém come o cu da banana, né? Ainda bem, então, né? Aí, graças a Deus. A gente come o cu dos dois. É um macaco comendo a banana. Aí a gente ficou nessa discussão. Será que foi o cliente que falou, não, eu quero desse jeito? Ou foi o publicitário meio idiota que não percebeu? Foi fazendo e largou fazendo, e deixou. Ou querer. Falou assim, não, eu vou fazer mesmo. É, vou fazer merda, né, cara? Pra sacanear. Não, isso aí é culpa dos dois, velho. Se eu mando o cara fazer uma propaganda pra uma empresa minha, chego lá, a propaganda fica uma bosta, ficou uma bosta, faz outra. Então, mas o cara não aparece com várias opções pro cliente escolher? É, a opinião final é do cliente, geralmente. Não, todas, né? O cara é uma bosta, faz outras. Na verdade, o cara aparece com um projeto, né? Ó, tem assim, assim, assim. Aí o cliente escolhe um, o cara faz. Vai, né? Direcionando. E pode acontecer também do publicitário fazer um serviço excelente e botar pro cliente escolher e o cara escolhe o pior. É. Ou então, assim, estraga tudo o serviço do cara e faz aquela merda foda. É, tem isso também. Do Robert, vocês estão defendendo o publicitário aí, mano. Mó raça filha da puta, cara. Eles ficam tentando fazer a gente comprar coisa que não presta pra porra nenhuma, velho. Falando nisso, o Roberto Justo é um grande publicitário. Só que ele conseguiu vender o CD dele? É um cabaço. Cara, se você souber a resposta pra essa pergunta, vai abrir um portal aqui com uma realidade ele alternativa. Ele vendeu, mas não por um preço justo. E depois de fumar, apanhe o sabonete. O búfalo falou que é bom. Penetra no couro, mantenha a flexibilidade. E um prazer que se renova em cada garrafa. Não, hoje muito comercial é dividido por tipo, né, velho? Todas as propagandas é igual, dependendo do tipo. Tipo propaganda de cabelo, cara. Cabeleira. cabeluda. Descabelada. Comercial de Gillette, tudo igual também. De Gillette é tudo igual. É, Gillette não, de... É, que Gillette... Barbeador. É foda, né? Ó, tem comercial que é tão foda, que é tão... Foda que eu digo, é Equipe Guina. É Gillette, é bombril. É verdade. Não é mesmo, não é palha de aço, esponja de aço, sei lá, mano. Acaba mudando, né? Marca ninguém é... fala leite em pó, né? Fala leite ninho, maisena, né, cara? Também. É verdade, maisena. É. Ninguém fala amido de milho. Disseram que isopor é uma marca. Ah, é? Xerox. Sabe o que é marca Xerox também? Xerox. Sabe o que é marca Xerox também? O nylon. O nylon. Nylon é marca, mano? É. Acho que é o Zé. A Xerox tem as copiadoras. Copiadoras Xerox. Xerox. A Xerox, Xerox é. Xerox, né? Ah, sim. Danone. Danone, verdade, cara. Yakuji. Yakuji. Ninguém fala... Um Tafumanê. É, mas... Nossa, tinha comercial do Tafumanê no, nos Trapalhões, cara. O Pelé que fazia. É, olha isso! Ó, não, ó, um garoto propaganda aí. O Pelé, né, que toma, é, tomava o Hepatovis B12. Que? Ó, é pro fígado, cara. Não, tô... o Pelé é amarelo, cara. Isso aí é pra crescer o pau, ó. Hepatovis B12 e tinha um outro lá que era. Era Vitasai. Vitasai passou dos 40. Toda Vitasai. E ele agarrava a bola. É, e depois o Pelé fez uma propaganda. É, do ABC. Ele fez o Viagra também. ABC. Toda criança tem que ler. Nossa. Pô, mas o que o Pelé ganha só pra aparecer, velho, é absurdo, mano. Não precisa falar nada, né? Não, só pra colocar a cara dele no bagulho lá, meu. É, naquele. Cara... A da mega cena da virada, ele também aparece, né? Tem o da Loterias Caixa, que ele que faz. É que a véia dá um corte nele, né? A véia sacaneia. É um comercial politicamente incorreto aquele, porque a véia, ela tá. Quem não sacaneia o Pelé, fala. Não, mas ela tá furando a fila, cara, ali. Ah, é? É, porque o Pelé também é idoso. O idoso e a idosa, ela pega e dá ali um chega pra lá, dá um olé nele ali e vai pra frente dele. A mina, cara, cortou a fila do Vinícius também, lá no vídeo do Bookcake lá, ninguém falou nada, né? Explica aí que é o vídeo do Bookcake do Vinícius, hein, cara? Senão vai ficar chato. É verdade. É verdade. O vídeo do Bookcake, da taça de Bookcake do Perna. Tem que mudar o nome lá do. É, se você não viu, acesse nosso canal no YouTube que tá lá. Pô, eu tava vendo, não sei aonde, que os três nomes lá que não precisam ser. Aliás, as três pessoas que não precisam ser legendadas na TV mundial é o Barack Obama, o Ratzinger lá e o Pelé, cara. Quem? Quem? O segundo aí? O Ratzinger. Ratzinger. Quem é esse cara, velho? Papa Bento XVI. Ah, porra. Vou lá. O Papatinho. É o João Paulo aí, não. É o terceiro agora. Achou que foi aquele cara que morreu lá perto do Senna. Ratzinger. É mesmo, né? Todo só mundo... mostrar a lata dele, todo mundo já sabe quem é. Mas eu não sabia o nome do cara. Te juro por Deus, velho. Te juro pelo Ratzenberg. Não, mas nessa de legenda aí, quem entra também é o Ronaldo, né, cara? Ronaldo. Acho que não, cara. Será? Não, acho que o Ronaldo também não precisa. Se mostrar a cara dele, não. Mas se mostrar o dente, todo mundo já fala. Ou é propaganda da Pletz ou é o Ronaldo. Bozano. Bozano é bom. É. Eu passei no joelho e nunca mais saiu aquela pelota. Que pelota. Passei Bozano no meu joelho, nunca mais quebrou. Bozano é bom. É bom. Isso aí acho que é o Zacarias. É, tá quase lá. Os Trapalhões também faziam alguns comerciais, né? A gente trapa tudo. Trapa tudo. Olha isso, eu, cara. Eu cheguei a escrever cartinhas para os Trapalhões também. Cabaço. Nunca me respondeu. Pra sortear, pra ganhar, porque eles falavam assim... Passar uma noite com o Mussum, né? Eu queria ganhar uma... É uma bicha louca mesmo. Antônio Carlos, ganhar uma monareta. Só no foi uma ideia do Hendrix, né, cara? Só no Fugazi foi uma ideia da cartinha do Hendrix. Só no Fugazi. Aí só sei que eles ainda falavam assim, estava saindo uma nova Barra Forte lá, Barra Forte 2.0. É, tinha Barra Forte e tinha Barra Circular. Vinha com marcha, então, né? Que não, que vinha com, aquele, com aquela almofadinha assim, no cano, e falava assim, aí PCT, pra você levar sua namorada e tal. Nossa. Na época que as namoradas andavam de Barra Forte, andava vai no hoje. Cano, e no véio. Cano, vai, né? É, no cano. O Perna anda aquelas bicicletas que não tem cano e leva a namorada. Igual, igual aquela bicicleta, você já viu aquela bicicleta? Que é tipo uma Barra Forte, só que você coloca um engradado de cerveja na frente. Oh, cargueiro. Nos mercadinhos... Cargueiro. Cargueiro, não, mercadinho de japonês rapaz, aí. Dá pra carregar bujão de gás lá, tá? Então, o japonês bota um moleque lá, cara, de 13 anos pra pedalar o moleque negócio. É o paga-choque. O meu irmão, ele trabalhava com a dessa aí quando ele era... entregador de gás. Aí uma vez ele me carregou naquilo lá, eu caí, ele passou em cima de mim. Nossa, cara. Pô, uma vez eu fazia pedido, cara. É tipo a Ceci, né, cara? Mas é Ceci de macho, né, cara? É uma cessuda. É cara. Tinha comercial da Ceci e Calói Peri, que era pros homens. Ah, Calói Peri. Peri é o índio lá, Peri. É, mas é, a Ceci também. Ah, é? Ceci também. Cara, que bosta, monareta, mas né, que cara? Merda. Mas, ó, quando vinha um cara fazer entrega, né, você pedia fazer as comprinhas lá no mercadinho. Pode dar uma volta. O cara, ele fazia entrega, ele parecia o Roberto Carlos, cara. Que é que esse mano? Que assim, eu imaginei o Roberto Carlos do Corinthians, né? É não, perna, não, o Roberto Carlos, eu tentando pedalar, ficou com a perna. Aí, cara, chegava, você pedia um negócio lá, você falava, ó, meu, não é. Vai voltar e vai trazer. O Reis morava lá no morro, o cara tinha que descer. Aí você pedia... Subir e morto. Aí você pedia tudo enchumbada, né, cara? Traz o troco enchumbada. E aquela bicicleta, ela freava virando o pedal pra trás, cara. Nossa, é muito cara. Foda. Você pedia lá salaminho e o cara trazia mortadela, cara. Falei, não, vai voltar, cara. Vai voltar, não pedi isso, não. E depois de fumar... Apanhe sabonete. O Búfalo falou que é bom. Penetra no couro, mantém a flexibilidade. E um prazer que se renova em cada garrafa. Ô, falando em garoto propaganda, tem o da Bombril, mano. O da Bombril é o clássico, né, velho? Clássico, é. Senhor clássico. Carlos Moreno. O Drake, ele não parece chamar Carlos Moreno, ele nem é moreno, né, cara? Parece chamar Carlos Careca, né, cara? Carlos Careca ouvindo mais, Pesta. Carlos Calvo. Carlos Torinho, né, cara? Não, mas é estranho a gente não ver um comercial da Bombril e não se identificar assim com o cara, né? Se você colocar outra pessoa substituindo ele, você vê assim, ó, tem alguma coisa não, errada aí, né? Imagina uma empresa, contratar ele fazer um comercial, você vai ver ele e falar, comercial da Bombril. Você não vai nem olhar, não é? Oh, ia então... ser legal fazer um comercial daqui de cera depilatória, né? Tire o seu Bombril, né, cara? É verdade, cara. Alisador de cabelo, né, mano? Ô, ia ficar muito louco, cara. Atenção, dona de Pirucas, casa. Né? Se você cansou do Bombril... Lembra de mim? Eu sou do Bombril. Não, o Bombril não tem mil e uma utilidades? Ai, é por o cabelo. Ô, velho, ó, é verdade, ó. Vou falar das mil e uma utilidades, que é um jargão e tanto. Uh-huh. Meu, quem nunca colocou na antena da TV? Claro, eu, claro. Porque a minha TV não tem antena. Por que, alemão, nunca colocou? Porque é cabaço. Quem não tem antena. Não tem TV. Nunca, tem TV. TV. Quem nunca botou fogo naquilo e ficou rodando. Igual é, e sapecando o dedo depois, né, cara? É claro, o chumbo bonito, derretido, hein? No dedo é gostoso, né? Não, é mil e uma utilidade, eu achei duas. Mil e uma maneiras de preparar mil e uma utilidade. Preparar os Bombril, né? Tá aí, né? Estão com Bombril, cara. O Rodrigo Faro fazia... Aliás, o Rodrigo Faro não. O Rafael Ilha começou Ilha. Fazendo comerciais do Neston. Olha. Um garoto propaganda. É por isso que tá assim. A depois... do Gacel, né? Falando no Bombril de novo, eu lembro que eu tinha um autorama, cara, e tinha uns contatos embaixo assim, da pista, né? E não pegava, eu colocava Bombril pra pegar. Depois de umas seis voltas, começava a sair uma faísqueira. Bombril pegava fogo, mano. Pega, o Bombril é da hora. O Carlos Moreno é um exemplo de garoto propaganda que deu certo. Carlos tem Careca, os que tem vamos usar Carlos Careca. Né? Tem os que tem o toque de merda também, né, cara? É o Rei Merdas. Você tá falando do cara da Casas Bahia, cara? Nossa, que é isso? Olha, ele parece então, o Doug Funny, não parece? Nossa, cara, e parece o Adam Sandler, dá vontade de dar com a mão na E as Casas Bahia tomou um processo legal, cara. Perdeu o caso quer grana. Pagar quanto, né? Então, exatamente, o cara falou, ah, eu quero pagar um real. Ele falou, ah, que beleza, não, tá brincando. Não, vai aí. Não, bem bolado. Um real. Aí tá o cara... Quero pagar um real, motherfuckers. E eu vou quebrar tudo essa bosta. O cara parece o Bob Sapp, né? Quero pagar um real. É. Você tá brincando. Em 10 vezes. O senhor tá brincando. Não. Eu não brinco. Eu nunca brinco. Eu brigo, na verdade. É. Então, e aí a pessoa, né, ganhou o processo e a Casas Bahia tirou na hora. Porra, mas que ignorância, né, cara? Tá vendo? Não, cara. Não, e tem aquela trollagem que o pessoal que faz os vídeos da Casa Bahia coloca aquelas letras lá na velocidade da luz, né? Que ninguém consegue nem ler. Assim, nem se fosse por HD, se fosse, né? Devagar, não tem como nem ler aquilo. Pausar, não, o legal é que se você pausa, aquilo parece que fica piscando. É. Não dá pra ler aquilo fica, olho, é meio frame só que o cara usa. Não dá tipo, pra ver. É meio que subliminar, né? Assim. É igual aquele então. Negócio que fala no final do programa de remédio lá, né? Em casa todo mundo tá pra fazer o concentrado. É o mesmo cara que narra. É o mesmo cara que narra ou as coligações políticas, né? PT, PTB, PCdoB. PT, PTB, PTB, PTB. É fashion, é tudo. Não, o que eu lembro do McDonald's, cara, é a puta propaganda enganosa que tem com o tamanho dos lanches, né, velho? Não, mas o Ronald McDonald's, o palhaço bizarro, cara. Não, ele é o Bozo McDonald's. Ó, eu vi Ronald o Black Bozo. Power vermelho, né, cara? Eu vi uma foto, Black cara, Bozo feliz. Que tá circulando na internet aí com o Coringa, né, do Batman Dark Knights lá, só que pintado de McDonald's, assim, de Ronald McDonald's, amarelo, assim, cara, muito legal. Bem bolado. Você lembra do dia bem de bolado. Fuga, cara? Bem bolado. Opa, quando ele chega lá, meu, ele vê o passa lanche. Passa 2 minutos. Não, ele vê o lanche e ele fala, eu quero um daquele. A mulher pega aquele Mac moeda, né, cara? Esse não é. Não, pedi um daquele ali. Alface tudo murcha, tudo fodido. Tudo aí preto. Depois, não, e é verdade que nos comerciais mostrava as crianças segurando os lanches com as duas mãos. É, cara, que tamanho de criança que é aquela lá? No documentário Super Size Me, no documentário Super Size Me, eles falam que acho que em Atlanta, que é o único lugar dos Estados Unidos que o McDonald's é do tamanho real mesmo das fotos, cara. Olha aí, cara. E depois de fumar, apanhe o sabonete. O búfalo falou que é bom. Penetra no couro, mantém a flexibilidade e um prazer que se renova em cada garrafa. O baixinho da casa ficou totalmente ultrapassado pela nova tendência dos comerciais de cerveja. Ele cresceu, né, cara? Mulher, parece mulherada. Agora é tudo mulher gostosa, pá, o povo novo, feliz. Agora um velho de bigode não tem mais espaço, né, cara? Não, e olha o detalhe que, se eu não me engano, eu vi no YouTube esses dias uma propaganda da Antártica, acho que de 74, 76, que era o Adoniran Barbosa que fazia, e na época todo mundo, assim, os caras da propaganda tinha bigode. Então, os caras, assim, tudo melava o bigode com a espuma da cerveja. Que da hora, velho. Sabe, mostrava... Isso sim é você já tinha macho, Adoniran Barbosa. Isso é um bookcake, né? Da porra, velho. É, os caras mandavam ver na cerveja e depois tiravam, assim, aquele bigode tudo sujo. Nossa, assim, imagina o cheiro que não chegava em casa depois, né, velho? Bigode amarelo. Seca, azeda, cara. Não, e na propaganda tem mulheres também que deixam, tá, o bigodinho de cerveja, assim. Não sei se era alguma moda, você deixar na o bigode, época, né? Você vai deixar o bigode, eu tenho que deixar o também, mano. Lembra daquele cara do alemão, da Bridgeton, sei lá, do propaganda de pneu? Da De Pascoal. De Pascoal. Ele também, ele só falava, oh yeah. É o alemão. O cara da CIA também, mano. Mas aí tinha um cara que era sempre o Nestor, sempre a seu dispor. É verdade. É. Olha aí, cara. Bem lembrado. Aquele negão careca comprido da C&A também. O Sebastian. E ele fez alguma coisa além de comerciais pra C&A? Que porra, Juvenes. Ele chegou a gravar um CD. Cadê bebê de garrafa? Ele gravou um CD. Sebastian mesmo ou era Bastião? Bastião e seus agregados. Ele é coreógrafo. Só que a voz dele era dublada. Esse Oh Yeah não é dele, não, que cara. Bosta, ele é a maior voz de Anderson Silva também. Oh Yeah! Oh Yeah! Eu acho que a voz do Anderson Silva é igualzinha do Anderson Omega, velho. Tem os dois. É mal de Anderson. Não, o outro é Anderson Sebastian. Anderson Filia. Que isso, pô. Oh, tem o cachorrinho da Cofap, cara. Olha o garoto propaganda aí, aquele cachorro lá, salsicha, mano. Cara, da hora porque ele andava de skate, cara. É, ele descia a ladeira porque tinha freio. Skate dele, né, cara? Eu fico imaginando a fome que esses animais passam nessas propagandas, cara. Esse cachorro da Cofap, eu já li estudos, que é o cachorro que tem a índole mais violenta, mais do que o Pitbull e o Rottweiler, cara. Ele é uma salsicha, ele pode entrar no cu de alguém. Sem molho, né, cara? É igual aqueles peixes que entram no pinto, né? Que não é cachorro lubrificante, né, cara? Mas o Cofap, acho que usava os amortecedores, Cofap. Fazem a diferença. Empresas que têm comerciais bons, são empresas, assim, conceituadas na área de atuação dela. Algumas empresas menores começam a fazer propagandas pra bater em cima, né? Pra colocar pra em xeque, né? Pra aparecer também. Pra ir no vamos pra dizer assim... Pra chegar lá. Como diria o Vinícius, pra ir no vácuo, né? Eu nunca disse isso, velho. Oh. Os caras vão no vácuo dele, aí isso é o que fala, mano. Deixar um vácuo na bunda só dele. Só um vácuo no pé. A gente pode citar, por exemplo, um caso mais ou menos parecido, que é o caso da Skin, né? Sim. Que colocou lá o Zeca Pagodinho. E se eu não me engano, nessa propaganda tinha a Ivete Sangalo também, não tinha ou não? Porque você comeu uma cerveja boa. Que era o experimenta, né? Precisou o velho morrer pra os caras fazer comercial, né? Não, os caras fizeram outra embalagem e a Skin Cariola tava lá dentro ainda, né? Esse que é o problema. Então, e colocaram muitos... Morreu dentro do galão. Colocaram muitos atores globais. Eu conheci o velho Skinca, velho. O Skinca Xambó. As Quincas não era o gato da sua irmã. Berro d'água. aí só sei que colocaram vários artistas globais com aquela frase, né? Experimenta. Experimenta. Não, e aí a impressão que junta, assim, né, todo mundo naquela multidão pra convencer o rei, né, da cerveja, pois né, Zeca cara. Pagodinho, né, tipo, como se ele fosse verdade, né, o fodão ali, né, que ele vai ou dar a palavra final, né. Exatamente. Se ele fosse o único pinguço do mundo, né. A primeira vez que eu vi isso, eu achei que fosse, tipo, um programa do Datena, pessoal. Mussum, cara, justiça, né. Mas se fosse um Mussum, cara, ia ser muito louco. É verdade. Propaganda de cachaças. Ia ser muito louco. Quem fez uma propaganda provocativa também foi a... Comerciais. É, o comercial, aliás, é agora que está definido, não, rapidinho, né? Mas, ó, esse do Zeca Pagodinho, a skin roubou o garoto propaganda, né, velho? E depois ele voltou, cara. Isso que foi o pior. Ele ficou tirando skin, né, meu? É verdade. Teve uma revanche aí, né? Ele voltou pra Brahma, né? Tipo, aí ele fez a musiquinha lá que o amor dele era eterno. Posso que foi a Brahma que pagou pra skin levar o Zeca Pagodinho pra lá, pra ver se livrava dele. É, capaz, né? O Illuminati que fez. Não, inclusive rola aquele boato que fala que a cerveja que ele tomou no comercial da skin era Brahma, né? Aquele prova, né? Aquele prova. Olha, é um boato. Cor, cara, filha da putice. É, porque já aconteceu uma vez. Meio verde, né, no programa do Ratinho. Uma vez ele foi lá e o Ratinho fazia um comercial de uma outra cerveja que era dele mesmo. Que, se eu não me engano, era Colônia. Cervejas Ratinho. Era cerveja Colônia. A cerveja, né? que veio de chumbinho. Gosto de cu de rato, né? Tomou, pegou, pisar naquela cerveja, você pega leptospirose, assim, né, cara? Mesma cor do mijo do rato. Aí só sei que aí o Ratinho serviu e tal, e colocou um rótulo azul, né? Aí o Zeca Pagodinho falou, ô Ratinho, eu não tomo cerveja azul. Olha a voz do Zeca Pagodinho, cara. Parece um fofão falando. Ah, uma outra propaganda também nessa pegada. É comercial. O comercial, aliás, nessa pegada. Morre, diabo. Vai, ai, caralho. Que filha mostra a plantação de Guaraná e tal. E depois tem um questionamento, né? Sim, sim. É, por que que a Coca-Cola não mostra, né? Plantação. Ia ser legal a Coca-Cola mostrar uma plantação de maconha da porra, né? De falar, papo, né? Vou mostrar os bolivianos mastigando a folha de coca. Vou mostrar lá no Afeganistão a papola, né? Véio? As crianças, assim, né, meu? Lá na chibata. Na Indonésia. Entrando na chibata. E depois de fumar, apanhe o sabonete. O búfalo falou que é bom. Penetra no couro, mantenha a flexibilidade. E um prazer que se renova em cada garrafa. Dizem que o Papai Noel é a criação da Coca-Cola, essa, né? Mas verdade, a imagem dele daquele jeito lá é... O vermelho. Ah, é? Mas antes ele era coincidência? Antes ele era preto e branco, obviamente. É. Antes ele era negão. Aí era assim, ó, era preto e branco, aí o Corinthians pediu uma Libertadores, aí a Coca comprou o Papai Noel. Ah. Antes da Coca, o Papai Noel era negão, anão, viado, português. Que isso, cara? Não, isso aí tá na história da Coca-Cola mesmo. Ah, a imagem, eles associaram a imagem, né? Porque antes não tinha uma imagem do Papai Noel. Ah. Era só um espírito. Era o São Nicolau, né? São Nicolau, exatamente. Não, aí... o Santa Claus, mano. Não, São Nicolau. Quem é o Santa Claus? Não, Santa Claus é São Nicolau na língua do da Lapônia. São Nicoclaus. É igual que nem o Vinícius falou que não sabe do Ben 16, então se ele for lá... No Vaticano é Benedictus. É. Ah, oh, cara, achei sensacional. San Benedictus Motherfucker. Deve ser Maximus, né? Maximus. Cara, dava vontade de zoar, cara, porque assim, quando escolhe o novo Papa, sai a fumacinha, né, cara? Rosa. E lá e soltar o extintor, assim, né, cara? Falar, escolheu porra nenhuma. Ou pode se começar a sair uma fumacinha, você escutava aquela música lá de Don't worry. É, pia. A bala tem. Cause every little thing. Aí o Papa sai de lá. E depois de fumar, apanhe o sabonete. O búfalo falou que é bom. Penetra no couro, mantenha a flexibilidade. E um prazer que se renova em cada garrafa. Teve uma propaganda que, na época, assim, as duas maiores empresas que vendiam sandálias era a Samoa e a Rider. Sim. A Rider, ela tinha aquele slogan assim, né? Dê férias para os seus pés, use Rider. Né? Lembra disso? Lembro. Aí a Samoa, pra bater em cima, ela fez uma propaganda assim, não desperdice o seu fim de semana, uma campanha Samoa, pra quem tem mais o que fazer. Exatamente. Nossa, que filha da puta. Quem usa, cara, é vagabundo. Então, só que o detalhe é que a Samoa não existe mais, né? Pois é. Por que será? outra, no Rio de Janeiro, e você, né? E você sabe quem foi o primeiro garoto propaganda das sandálias havaianas? Não. Chico Anísio. Olha que falava assim, não tem cheiro, não solta as tiras e não embaraça. Não, não, não tem cheiro. Não deforma, até não hoje tem cheiro, cara. Cara, ah, então, pega a minha aqui e ninguém põe na boca. Porque então, era feito, ó. Põe na boca, chupa aqui na Havaiana. Chupa minha Havaiana. E naquela época que era muito popularzão, muito popularzão. Era vendido em quitanda, sabe, em boteco e tal, era o, é tanto que... o Havaianas que chute o Conga, era tudo a mesma empresa. Pô, da hora. Então, pô, eu tinha os três, pô. Aí, então, aí o Havaianas virou um artigo de luxo, cara. É, tem tiraram o... do mercado por um tempo pra depois voltar... Com força com, total. É, com e essa... outra, e eu tenho conhecidos que moram fora que falam assim, que eles vêm pro Brasil, compram o chinelo Havaianas e leva lá e vende tipo por 60 dólares. É igual 51, mano. Pros gringos é tontos. É, então... Mas espera aí. Renda, se você quer um cara que tá na noite aí... É, prostituto. Falou que é um cara que dá paz. A gente já começou o episódio. É uma puta. Eu falei que eu tinha amigos baitolas. É uma biscate. Agora falando que eu sou da noite. É uma puta. Ah, assim, eu já vi galera normal andando biscatão. De Havaianas aí na. Biscatão. Biscatão. Eu já vi a galera andar biscatão. Aí. Eita que pariu. Biscatão, eu biscatão. Eu vou de Havaiana onde tem que ir, mano. Eu já vi várias pessoas aí andando de Havaianas pro shopping, vai pro bar e tal, tranquilo. Biscatão. Mas... Eu já vi no preso também. Mas, é. Os caras... Mas... São as camisas da Calunga, com, aquela, né? Com aquelas camisas assim, escritas assim, Calunga, é, Calunga. Só Deus sabe minha hora. Assim. É. Camisas mas nacionais. A galera vai pra boate... De Havaianas? Olha... Vai na propaganda do Janequim, olha, vai. Então, é ó, isso que... Pelo menos nos lugares que eu conheço, não pode entrar. Sabe o que é? É o seguinte, eu já falei isso. Eu já apareci em um monte de lugar de chinelo. Eu falo, se o Brad Pitt aparece aqui de calça jeans e chinelo igual eu tô, ele é fashion. É igual o Lenny Kravitz. Mas eu sou pobre, cara. Você é pedreiro, a diferença, né? É, a diferença é, essa. Exatamente. O Lenny Kravitz tira, faz sessão de fotos com a camisa toda amassada e furada. Vai nós lá. Tá lá, ó, o cabaço. Ó o Corinthians lá, ó. Chegou. Ó, o Vinícius falou do Janequim. E aí aquele comercial do Pinto Shopping lá que ele faz é de verdade aquilo, cara? Ah, deve ser, cara. Sim, é de verdade. Pinto Shopping? O que, que é Pinto isso, cara? Shopping? O comercial que o Janequim fez do Pinto Shopping. É, porque parece que é da família Pinto, não o sei pior é que... Olha o slogan, assim. Olha o slogan, tudo que você queria no lugar onde você sempre quis. Ah, essa pode ser zoeira. Cara. Não é, cara. Não é, de verdade. Piada pronta, filho. Pois é, cara. Piada pronta. Você acha, cara? E depois de fumar... Apanhe o sabonete. O búfalo falou que é bom. Penetra no couro, mantém a flexibilidade. E um prazer que se renova em cada garrafa. Um dos comerciais, anticomerciais, que eu acho sensacional, é um que aparece um macaco fazendo um teste, né, de aptidão, de QI, assim, né? Alguma coisa assim, né? E mostra assim, ah, o macaco que tomou Coca-Cola, mostrou desenvolvimento, tal, tal, tal, blá, blá, blá. Então você fala assim, pô, é um comercial da Coca-Cola, né? De repente fala assim, o macaco que tomou Pepsi, cadê ele? Cadê ele? E ele tá andando de bug, né? Mas fala o nome. Fala, fala, fala. Aí é foda, parece foi nessa época política, que... né, cara? É, tipo, testamos dois macacos. Um tomou Coca-Cola e outro tomou Pepsi. E o macaco que tomou Coca-Cola teve desenvolvimento superior a tantos por cento. Tal, tal, tal. Um dado científico, né? De repente, o macaco tomou Pepsi, cadê ele? E aparece. Foi nessa época que surgiu o macacaralho também, né? Do pânico? Do pânico. Macacaralho, macacaralho. Mas será que o processo, porque rola processo quando fala assim, sim, descaradamente, rola. Será que compensa ou na verdade, sim, as empresas querem mais é que se foda, porque uma vai acabar zoando a outra e fica eu já ouvi lendas... Os caras estão limpando a bunda com dinheiro. Ah, é, então, eu já ouvi lendas que a Pepsi é da Coca. Que, tipo assim, que os caras não podem fazer fusão. Por causa de cartel, né? Exatamente. Tem uma propaganda que é da Coca e da Pepsi também, que eu não sei qualquer um, qualquer outro, na verdade, mas é de uma menininha que ela vai tirar a Coca naquelas máquinas de... Lá na Colômbia, né? Sai Coca na maquininha. Né? Máquina de tal. Eu sei que a menininha vai lá, ela pega e aperta o botãozinho, tira uma Coca, aí ela aperta e tira outra, ela tira quatro Coca, aí ela pega e coloca tudo no chão, sobe nas latinhas e aperta o botão da Pepsi lá em cima, que ela não alcançava. E depois de fumar... Apanhe o sabonete. O búfalo falou que é bom. Penetra no couro, mantém a flexibilidade e um prazer que se renova em cada garrafa. de carro que eu lembro foi quando chegaram no Brasil. Quer ver? O Chevette. Não. O rei não. Só lembra de coisa nova. O Del Rey. Del Rey. Pô, Del Rey, quando eu vi, achei sensacional. O primeiro carro que tinha relógio digital, cara. Nossa, eu falava, cara. Puta que pariu, a tecnologia, cara. Mas só tinha naquele completo, o Guia. O Guia, é o rei. Olha verdade, isso. O Guia. Mas, não, mas o carro era o Lada. Nossa, o Lada é feio demais, cara. Então, mas aí quando fizeram o comercial da Lada, então, aí colocava um Fusquinha, dava pra ver que era um Fusquinha, pelo formato, e um carro da Lada. E o cara falava assim, ah, os carros da Lada tem um desempenho tal, tal, tal. Esse aqui, E sempre fazendo comparações. É, sempre fazendo comparações. Ah, moleque! Pô, sendo indiferente com o Fusquinha. É uma e merda. A última parte, o cara falava bosta. Assim, o Lada é importado. Ah. Esse aqui, quem se importa? Nossa, então, cara. Onde está a Lada hoje? Nossa, você já dirigiu um Lada? Cara? Eu acho Malemar que... na Rússia, né? Não, eu acho que os caras estão usando Samoa, né? Cara, é uma vez fui dirigir um Lada do Thiago. Nossa. Cara, porque lá na Rússia, se eu não me engano, não sei, mas eu acho que a direção é do outro lado, não sei. Mas o Lada, eu entrei, cara, a chave é do outro lado, pra você ligar. Lado, né? É da esquerda. Né? Eu lembro quando teve aquela Superliga de vôlei, o Fidel Castro lá tinha prometido um super prêmio caso as cubanas ganhassem a Superliga. Imagina o prêmio, né, cara, do Fidel Castro. Aí tinha lá... O charuto. Era um Lada pra todas. Dividir. Não, elas tinham Lada, só que era o seguinte... Pra ir pro treino. Só que lá era o Lada STD, o Standard. É o Lada Van. Não, era o... É o Station Eagle. Era o basicão, era o popular. Basicão. Era o hobby. É. Né? Era o hobby. 1.0. E eu, com o dinheiro do prêmio, quase todas elas compraram acessórios, tipo um banco diferente. Que bosta, cara. Que merda, mas que bosta. Então, acho que o Lada só tem mesmo agora em Cuba, cara. Porque tem os comunas, né, velho? Não, na Rússia não tem mais, não. Ah, a Rússia foi pra frente, né, meu? É só em Cuba mesmo, cara. Cara, um que não critica o outro, mas muito pelo contrário, ele faz chupinhando algumas opções que os outros carros têm, e eu detesto a propaganda, é a propaganda do i30 da Hyundai, cara. Puta que pariu, passa todo dia. Todo dia de manhã. Se você gosta da esportividade do BMW, não sei do quê. Se você gosta do luxo... É um carro que não tem identidade, né? Compre um Frankenstein, né? Compra a coisa bizarra. Então, é uma propaganda que ele se baseia em todas as características dos outros. Se você gosta do isso, você vai adorar o i30, a nova sensação da Hyundai. Cara, porra, você gosta da esportividade da BMW? Compra um BMW. Não é? Fica... De repente desperta... Mas se você gosta da esportividade da BMW, mas gosta do luxo do Del Rey, por exemplo. Onde eu vou achar um carro assim, mano? Se você gosta do Del Rey... Porque... Poder você... comprar o DeLorean. Pô, o DeLorean tá voltando, cara. Se você gosta do luxo Del Rey, porque você só pode comprar um Del Rey, cara. É verdade, né? Que a economia do Corcel 2. Nossa, fazia dois com de um Landau. A esportividade de um Passat. Turbo, Passat Turbo. E a estabilidade de um Escort R3. Nossa. O conforto de um kart. E o espaço de um carro. É, compra uma gaiola então, né, porra? 147. É tipo o espaço interno de uma moto bis. Daquela parte onde guarda o capacete. Você vai lá dentro. Cara, comercial feito também são aqueles da Belco, né, cara? Da Belco. A cerveja com sotaque alemão. Nossa. Que bosta, né? Da Dolly Guaraná. Não, o dá medo. Dolly. O Dolinho dá medo, cara. O Dolinho é seu amiguinho. Mas então... E quem canta na música da Dolly é o nosso glorioso Vanucci. Rafael Vanucci. Ah, bom, mas é que eu... Tá aquela vozinha? Dolly Guaraná. É, então, foi assim... Como é que é a música do Dolly Guaraná? Dolly Guaraná, Dolly. Esse cara, o melhor. Ele diz que ele é cantor, mas a única música que ele gravou realmente é essa, cara. O Sabor Brasileiro. Canta uma outra música dele. Não é Sabor Surpreendente? É Sabor Surpreendente ou Brasileiro? Sabor Brasileiro. Sabor Surpreendente. Caramba. Ninguém usa Surpreendente numa música. Vamos registrar. Que sabor Surpresa. Negócio de farofa. Né? Sabor bacon, né, cara? Guaraná, sabor churrasco. Nossa, não precisa nem comprar carne. Depois da vodka de bacon, eu não duvido mais nada. Filho. Vodka de bacon? É. Não tem cerveja de bacon também lá no Berlim? Cara, não sei. Não, depois que eu já vi sorvete de queijo... É verdade, isso aí tem mesmo. Sei lá, eu não conhecia. Não, é sorvete só se congelar alguma coisa e mandar pra baixo, velho. É que vodka não congela. É sorvete de tomate. Sorvete de orégano. Comercial tosquíssimo. Esse, quem ouve Tosco Chanchada, com certeza... Quem ouve? Já assistiu. Do Tenga Egg. Eu, Tenga. Esse é tosquíssimo, cara. Esse daí é totalmente para maiores, né, cara? Então, cara, mas tem um que aparece um ovinho this de verdade. Egg. É, então. This is Tenga Egg. And this is Pernas Tenga Egg. Aí tem um ovo de dinossauro. De avestruz. Aqueles comerciais, daquelas bonecas que ficam cagando, mijando, assim. Cocolito. Cocolito. Cara, aquilo é horrível, a gente já falou em outro episódio do Cocolito. E todas essas bonecas aí dá medo, porque tem dois dentes e aquele chumacinho de cabelo, assim, em cima. É verdade, né? Cara, minha avó via aqui lá e falou assim, mas você é criança de verdade? É, mas tem um dedo no olho dela, ó. Toma. Aí depois, cara, a minha avó, ela via o Fofão. Lembra do Fofão? Esse moleque tem doença. É, mas isso aí não. Essa porra tá doente, porra. O que ele tem na bochecha? É o saco dele, mano. Ele tem o saco. Caralho. O saco do Fofão. É cachumba. O cachumba foi pra boca. Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto, estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Com o curso de interpretação Cigano Igor, você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção. Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca vi o rosto. Hoje a gente vê mulheres gostosas nas propagandas. Propaganda de cerveja, geralmente. E eu lembro que teve uma propaganda... Propaganda com Oscar que tinha as mulheres gostosas. Sim, então, mas aí é cagando, antigo, né? Né, hoje até por esse lance do politicamente correto e tal, não pode rolar, mas antigamente tinha propagandas, por exemplo, da Levis, que mostrava uma menina lá tentando colocar calça ali, conversando ali e tal com o namorado, não sei, uma como se fosse um telesexo ali, e ela de sutiã só, cara. Mas tinha uma propaganda do câncer de mama que mostrava uma mulher sem sutiã. Cássia Kiss, quem bateu punheta naquela propaganda? Eu não, eu tomei um fumo uma vez, não, cara. Não bati não, pelo amor de Deus. Eu tomei um fumo, essa propaganda é do quê? De 88, 89? É. Então, pô, eu lembro que tava eu e um amigo meu vendo e a mãe dele tava na sala e a gente começou a rachar o bico, né? De ver a mulher lá apertando o peito e tal. Que cabaço, ah, eu tinha 9 anos, porra. Peitinho, 9 anos. Em vez de a risada dele, o filho dele deve ter crescido uns 4 anos. Em vez de comer o colega dele já, né? Caralho. Cara. O pintoque. Pintoque. Pintoque. Cara, eu sei assim, que a gente começou a rir demais, assim, e a mãe dele, tipo, botou aquela voz imponente assim, falou assim: filha da puta! Ah, moleque! Vocês são bobos mesmo. Tá vendo que a mulher tá doente? É uma ótima atriz. Tá vendo que ela tem câncer? Cigano Igor fazendo exame do toque, velho. Meu cu. Achei um calombo. Não, imagina se fosse ele o tocado, né, cara? Ia ser bom que não ia aparecer dor, né, cara? Não ia parecer incômodo, né, meu? Mas ele não ia poder ser uma atriz pornô, por exemplo. Ele ia poder fingir. Engole o choro. Ele engole, nem chora, ele nem sente, rapaz. Você vê a lágrima entrando de volta, assim. O suor descendo e entrando pro olho, assim. E outra, podia usar, assim, algumas referências, por exemplo. O comercial da Laca, a molecada dá um beijo ali tranquilo. É verdade. Sabe, hoje não tinha um escândalo, acho, aquilo. Né, assim, não tinha o politicamente correto, mas, assim, a impressão que dá também é que ninguém tinha tanta sacanagem, assim, explícita. Sacanagem! Né? Porque não tinha internet naquela época. É, sacana a molecada era, mas, assim, não era tanto igual era hoje, inocente. Né? Uma sacanagem inocente. Entendeu? É, por exemplo, se é na época da brincadeira dançante. Né? Exato. É, brincadeira da garagem. Ó, quando você dava um selinho, assim, numa menina, você saía, oh, nossa, cara. Eu gozei quatro velhos. Tudo cabaço naquela época lá. Até eu era. não, mas ó, se fosse hoje em dia, por exemplo, fazendo um paralelo com aquela propaganda da Laca, o moleque ia ter comido o chocolate, a menina ia chegar, ele possivelmente ia jogar um pedaço dentro da blusa dela lá. Não. Eu acho que ele ia passar o chocolate no pinto, cara. Ou então pegar o batom e enfiar no rabo. Ué, inclusão dos... Enfiar o pirulito no rabo, né? Coisa assim, né? Sai no carnaval, tipo, qual a sua fantasia? Ah, eu tô vestido de Deep Leak. Um cabo no rabo. Oh, tinha propaganda disso aí, cara? Deep Leak tinha, cara. Eu não lembro, tinha, não. Tinha, e era meio trash ainda. Lembra? Ah, da mesma época do pirocóptero, por esses moleques. Não, do pirocóptero eu lembro, velho, propaganda. Oh, aí num parque, o pirocóptero era feito daquele chroma aqui, né? O pirocóptero cruzava o parque. É, isso aí, cara. Não, e antes de acabar o comercial, ele ficava assim, ele parecia assim, aqueles ioiô que adormecem, a gente fala, né? Ele pairava no ar ali assim, cara. Uns 8 segundos. Autonomia assim, de voo maior do que esses. Nem o Schwarzenegger fazia ele ficar daquele jeito. Nem o Chuck Norris. Embaixo. Comercial do primeiro sutiã. Sim. Né, também. Inocente, que... né? Totalmente inocente. E considerado clássico, né? Ah, eu lembro aqui da Dedê Dream. Lembra do comercial da Dedê Dream? Que era do. Cara. Do desenho. De uma barata, assim, né? Que ficava muito loucona ali. Que exatamente. Depois... Porque o som parecia meio Sexos e Molhados lá, da música do Vira e tal. E eu achava sensacional, cara. Aí aparecia, assim, as baratas invadindo a casa, a barata meio chapada, assim, tomando uísque, champanhe. Eu aconselho, assim, eu indico a todo mundo aí que estiver ouvindo, procurar aí, Dedê Dream comercial, que é muito legal. Cara. Eu lembrei de uma muito clássica mesmo. Quem bate? É o frio. É. Então, nessa linha... É da Casa Larguana, ainda tem aquele do Cotonete. Que é do homenzinho azul lá. Do bebezinho, não do cara que dançava o azul antes, do bebezinho. Dos Smurfs, do bebezinho, mas que tinha uma toalha que passava assim no corpo da criança e tal. Então, aí depois o do homem azulzinho aí tinha sempre, gordinho, era um desenho, gordinho, né? Sempre tinha que cair a toalha dele. Então aparecia a bundinha dele, e isso era clássico, porque na época também não se mostrava essas coisas e tal. Hoje os caras azuis muito são legal. Os caras da Team, né? É, o Blue Man Group. É, o Blue Man Group. E o detalhe, o nego fala assim, ah, essas propagandas já que eram toscas, mas as propagandas têm mais de 20 anos e a gente lembra dos slogans e tal. As propagandas de hoje, cara, você não lembra de mais porra nenhuma. É porque antes, some, né, cara? Antes era feito pra vender o bagulho, pra colar na cabeça, né? Hoje é feito pra você ganhar prêmio aí. Né? Cremogema, quem não lembra da música da Cremogema, é cara? Agora do Cremogema. Compre o batom, velho. Cremogema é nojento, e parece gomito, cara. Não, e... É gostoso, eu tinha, você virava Quick, o prato na cabeça e não caía. Não, aquilo lá no como estômago. É que era o slogan do Quick, como é que era? Ô, Quick. Faz do leite uma alegria. Aí todo mundo lembra, oh, cara. Nesquik, virou Nesquik. É depois igual Nesquik. O Lolo que virou Milk Bar. E detalhe, Nescau... do Prestígio, que sempre era uma mesma mina. Aí teve uma lenda envolvendo aquela mina lá. Saía do mar, lá. Ah, né? Eu lembro que era sempre na praia, umas palmeiras. Ah, eu sei qual é. Ela virou coco. Ah, é. Tava carrinho de coco. Coco. E tinha música lá, cara, que eu fiquei louco atrás da música, cara, que falava You are so beautiful to me. Até o Charlie Harper canta. Já era velha essa música na época. É, pô, era a época que Nescau se chamava Super Nescau, Super cara. Nescau. Não era só... Que dá gosto. Não, e sem contar vocês estão falando de músicas, mas as propagandas do Hollywood, Luke Strike, Malboro. Essas... Malboro. Camel. Corcel. Falando em Camel... Do Corcel. Vocês lembram do comercial da Cachaça Jamel? Jamel, é, cara? Aparecia uma... Um rótulo gostosa. Amarelo, assim, então, e tal. Essa aí aparecia mulher. Eu lembro. E aparecia o cara batendo pandeiro lá. Tudo suada, né? É, então, tome Jamel. É, o cara metia o Macalé, né, esse pá. Propaganda de cigarro era muito foda antes, né, cara? Agora é perdeu total o bagulho, né, velho? Pô, tinha White Snake, tinha aquela... É, Heart, lembra do... Heart, Please. Teve um monte de banda foda. Eu lembrei de uma clássica. Da Colinos, cara. Colinos! Pô, cara, dá uma barrigada na água, mano. E como é que é o peido do Colinos, Vinícius? E depois, quando voltou a sorriso lá, os caras quiseram imitar, né? Sorriso. Comprou, né? Mas é a mesma, não, né? É a mesma, mas quiseram imitar o... Mas não colou, não. Ficou legal. Ficou uma bosta. Comercial do Choquito, cara. Assim, Choquito. Teve vários, mas a frase, né? Leite condensado caramelizado, com flocos crocantes. Cobertos com delicioso chocolate Nestlé. Que era, tinha uma propaganda que eu lembro assim, qual é a maior palavra da língua portuguesa? É, aí o moleque falava, Choquito, professor. Aí ficava tudo... É o Big Mac. Tem mais palavras do que o Choquito. Cara, vocês lembram do comercial da Pepsi, que aparecia um guitarrista, e ele começava a solar, aí falava assim, como abrir uma Pepsi ao modo da nova geração? Porque entrando nos anos 90 e tal... Uhum. E o cara começava a solar. E a garrafa explodia, assim, ele pegava depois e tomava. Tem uma propaganda agora nova da Bavária, que é o Leonardo. Não temos abridor. Esse da Pepsi, eu esqueci o nome do guitarrista, mas é um guitarrista de estúdio. Vocês se lembram do comercial de Denorex? Parece, mas não é? Exatamente. Nossa, cara. Cresci em 2000, deles? Que aparecia assim, o cara saindo, a mulher assim, o quê? Com esses cabelos grisalhos, apareceu o cara assim. O cara parecia o Professor Brown lá do... 2000 era futuro, né, velho? Era tipo, Grecim 2000 para homens, né? Para homens. O M2000. Grecim 2000 e Grecim 2000 para homens. Não, e agora tem aquele que deixa meio grisalho, né, cara? O negócio ficou mais ou menos tijolo. Porque hoje é charme, né? Cinza, né, é cara? Verdade. Se passar no saco aqui. É, fica cinza, velho. Com as laterais, pra ver se fica com as laterais prateadas. Outro bom. Tônico Fontoura. Nossa. E o mais clássico de todos, cara. Da Fome de Leão, rapaz. Pô, é isso aí. E o mais clássico de todos. Sem álcool. Groselha vitaminada, Milani. Yahoo! É uma delícia. Yahoo! Que bom. Faz tempo, hein, cara. No refresco e no lanche, pra tomar a toda hora, na sua casa, na festinha, nas merenda. Tudo fica uma delícia, guarde o nome, não se engane. Groselha vitaminada, Milani, também no sabor morango e framboesa. Ó, depois você coloca Pegue o Melodyne no meu pra atingir as notas. Milambi. A Johanna fazendo pombril. Não, tem uma que todo mundo vai lembrar. Jaime! Você tá com sede, não temos laranja. Ele não merece. É muito foda. Não, e ele não só não merece, aquele moleque é um esfomeado do caralho, né? Aquele lá é o super mimado. É o super mimado aquele lá. Cara. É verdade. Acho que ele chama Pedro. E depois de fumar, apanhe o sabonete. O Búfalo falou que é bom. Penetra no couro, mantém a flexibilidade. E um prazer que se renova em cada garrafa. Eu vi esses dias no YouTube, porque não era nem... Eu devia ser muito criança, não lembro. Mas da barra circular e da barra forte, cara. Os caras, assim, pareciam que estavam andando com BMX, saca? Ah, tinha da verdade, cara. Cara. Ó, o comercial do BMX Pantera. É o Muscle Car das bicicletas. Não, o cara chega assim, os caras empinando e tal. Muscle o cara, bike, né? O cara pega e pula de um barranco, assim, com ela. Nossa. Do cara, barranco? É verdade, cara. Lembrei. Os caras que é uma moto. Imagina o barulho. Comerciais vai... perigosos. Lembrei, de comerciais perigosos. Tinha dois comerciais, quando eu era criança, que minha mãe falava assim, ó... Isso é mentira, tá? Um era quando tinha o Tênis Bamba, que mostra... era o Tênis Bamba Bambi. Superman. Tênis Bambi? Não, que depois virou, o pessoal começou a usar a chuteira do São Paulo. Era o pré-All-Star, cara. O Bamba e o Conga, né? Conga. Então, exatamente. Só que o comercial do Bamba, Superman, o cara colocava o tênis e voava igual o Superman. Então teve muitas crianças que se jogaram. Do... Que bosta, que criança idiota. Capaço, não, achava que voava, colocava o tênis capaço. E voava. E o outro era um chiclete chamado Bolete. Bolé, boquete. Chiclete, boquete. E que aparecia o cara mastigando, ele fazia uma bolinha e saía voando também. Saiu várias crianças mortas. Saiu em forma de pinto. Ué, mas teve um que uma criança morreu também, que era um comercial, acho que da Consul, da Brastemp, não sei se de uma máquina de lavar. Que lindo, a mulher mostrava a mulher lá dentro, a máquina funcionando, a mulher lá dentro explicando, ó, aqui acontece isso, acontece nossa. Aquilo, aquilo. Ah, outro. Já vi os caras fazendo caipirinha. A máquina de lavar igual uma batedeira. Não, é, a criança entrou dentro da máquina, o fechou a tampa e morreu, cara. Nossa, já vi os caras. Como ele ligou a máquina, pô? A máquina, você fechou a tampa, ela liga. É, cara, é o demônio, cara. Roupa na vida, eu já vi os caras fazendo caipirinha dentro do máquina. Tanquinho. É, uma vez eu falei isso, a mesma coisa. Eu falei que era máquina, os caras, tanquinho. Grande bosta. Tanquinho é diferente. O tanquinho tem o... Só mexe, só. O bagulho de lavar a roupa na mão. Falou lavador, né? Conhecedor pra caralho. Acabou de falar, eu lavo todo dia, velho. roupa na mão. É que a máquina tem a centrífuga. Não é, velho. Lavar roupa na mão, lavo todo dia. As roupas que eu chego do rugby sou eu que lavo, cara. Aí vou dar pra minha mãe lavar. Falou a... Falou assim a lavadeira, né? Amélia. A Amélia lavadeira. Viu um moleque que morreu por causa daquele tênis que ficava acendendo a luz, velho. Ele não deu sinal, o cara veio... Putz. Não é. O outro... O cara veio trombou nele. Qual? É o Lecheval primeiro, né? Ah, eu acho que é o Lecheval. Tinha o Lecheval, é. Moleque pulando corda. Com break light. É, mas morreu por quê? Pulando corda lá, diz a lenda. Pulando corda. O outro passou e ficou vidrado na luzinha lá, foi atravessar a rua e olhando na luzinha do tênis do cara e... Blup. Nossa, mas foi o outro, moleque. Não, foi o outro. O tênis matou o outro. Ah, moleque. Isso aí é perigoso. Isso, cara. Matou, isso aí é uma arma. Não, já pensou, pega o tênis e mata o cara na porrada, assim. Né? Só pra ver ficar acendendo a luzinha, né? Pô, tinha uns quichutes, você pegava, desse porrada, o matava. O foda é fugir da polícia depois, né, velho? Eu lembro que tinha vários comerciais na época do M2000, né? M2000. Pô, cara. Tênis M2000. Tinha um tipo de tênis que era aquele cinzinha, né? Depois faliu. M2000 e depois saiu... Uma coisa... Ridícula, né? Aí eu lembro que pra competir com... Eu tinha um M2000, cara. Pra competir com o M2000, saiu o Regazone. Regazone? Nossa, cara. Nossa, parece cara, no música da Bahia isso aí. É, Regazone. Parece comida italiana, cara. Manda o Regazone aí. Regazone. Molho de quatro buças. Parece o Totó xingando o sogro dele. Regazone. Você é arrombado. Cadê Regazone? Arrombado. Lembra da música? Arrombazzo. Arrombazzo. Do Puma Disc, que mostrava o cara lá. Nossa, isso era uma bosta que não dava pra jogar bola, cara. É, então. Porque você chutava e quebrava aquela bosta daquele disco. Tinha que dar de três dedos. É. Roberto Carlos aprendeu a jogar bola com aquele tempo. Cara, eu lembro que tinha um Space não sei o que lá, que era da Grendene, que era um tênis assim, ele parecia um sapato, mas ele era de borracha e ele vinha com um relógio, cara. É verdade. Nossa, e o moleque tinha aquele que relógio. Funcional, né? Pra estimular o moleque a fazer a abertura pra ver a hora. Né? Não, e eu lembro assim, ah, o tênis não sei o que lá, Space Wear, chocante. E ele vem com o relógio não sei o que lá, chocante. Aí não sei o que lá, chocante. Falei, ah, vai tomar no cu, cara. Que burro, em vez de falar da hora, pelo menos, da hora. Falando em sapato? Não, da hora. Esse é foda, cara. Eu não sei se alguém vai lembrar. Dockside Samelo. Nossa. Dockside. Dockside Samelo era a música do... Da minha época, não. Hein? Não era a música do Kraftwerk que tocava? Não, esse era outro. Tocava Ralph Mills, mas era Star Sax. É, Star Sax. É, tocava ainda, essa propaganda o cara passava no final do Fantástico ainda, cara. Boa. Praticamente. E depois... Que mais você ia lembrar? Que mais? Não, depois do Fantástico, antes da sessão faixa preta... Antes do faixa preta. Antes da sessão faixa preta e antes do Domingo Maior... Passava Highlander. Não, passava os gols do Fantástico. Ah, oferecimentos, é, oferecimento, pilha Evered, a pilha do gato. Olha, pilha do gato. Eu vi no boteco. Não, eu... O Léo Batista? Léo Batista, eu vi no, o Léo Batista que já nasceu velho, né? É. Benjamin Button. Ele tem o quê? Uns 150 também, né? Eu vi no boteco agora as pilhas Evered, a pilha do gato. Eu falei, pô, eles voltaram, né? Mas foi no... acho que tava desde aquela época. É porque não acaba, né? Esse bar veio direto da Ilha do Lost. Foi no bar do gato que ele... Outra propaganda comerciais clássicos de pilha da Duracell. Duracell fez vários, né, cara? Ah, Duracell tá fazendo um bagulho meio falando das outras agora, né? Também. Ah, é? Não, não sei, cara. Ela sempre falou, né? Ela fazia aquelas corridinhas, né? De coelho lá. Aí é. O coelhinho batendo tambor. É verdade, o coelhinho batendo punheta lá. Do Viagra e da Duracell, né? Uma parceria, Viagra e Duracell. É, né? Aí ficava duro, dura, duro, dura. E depois de fumar, apanhe o sabonete. O búfalo falou que é bom. Penetra no couro, mantém a flexibilidade. E um prazer que se renova em cada garrafa. Uma coisa bacana que tinha muito também, antigamente, era assim, que os comerciais tinham aqueles jingles legais junto, né? Sim. Quem que não lembra da propaganda do Guaraná, né? Com a pipoca e Guaraná, isso aí ficou muito pizza marcado. Guaraná. E essas... Essa porra voltou. Quem fazia essas musiquinhas era o Vini, cara. É verdade. O Vini? O Vini. Ele fazia... Ele já fez vários jingles pra Coca-Cola. Ele fazia só jingle. Antes, depois ele resolveu gravar um CD para... Ele criou sempre Coca-Cola. Não, esse aí não. Esse aí é jingle internacional. Porque ele ele começou... Ele, na verdade, trabalha em estúdio, em empresa, né, de jingles e tal. E resolveram falar assim, ah, não, pô, grava um disco. Ele gravou, que foi aquela da Mexe a Cadeira e tal. Um outro cara que faz muita trilha, que hoje vive disso, é o cara da Menina Veneno lá, o Richie. Aquela cara, bosta. Se deu muito bem, cara. Aquela então, merda. Agora, um outro... Aquilo é uma bosta. Uma música muito legal e que também, acredito que todo mundo que estiver ouvindo aí vai lembrar, é as músicas do Cornflakes, cara, do Kellogg's. No Puta, time do é verdade, Tony. Mano. Você entra pra vencer. Vai, tigre! Olha isso, cara! A força de sucrilhos, Kellogg's. Solte o tigre? Como que é? Solte o tigre em você. Não, desperte o tigre em você. É tipo Eye of the Tiger, né, cara? Vai, tigre! E quem fazia essa voz era aquele locutor de rádio, o Serginho Leite. E aí o moleque jogando basquete. E aí, o moleque é, o moleque super foda. Andando de skate. Não é um moleque nerd na frente do computador. Não, mas era um bando de inútil que parecia que tomava o suco Gummy, né, cara? Porque assim, antes de comer o sucrilhos... Cu de quem? No biotônico era puro álcool, né, cara? Biotônico era ruim. E o Cepacol? Tô pagando o Cepacol, velho. Você lembra do Bom de Boca? É aquele queixudão, né, cara? Bom de Boca. Parece aquele... Então, era o Serginho Leite também. Parece o American Dad, aquele cara. É mesmo, velho. Muito bom. Cepacol. Eu sou Bom de Boca. Então era o Serginho Leite, ele fazia várias dublagens assim, né? E o Vini, depois que ele parou de fazer os jingles também, ele atuou uma época como Marília Gabriela, né? E depois ele foi lá também fazer o Ciro Bottini, né? É tudo mesmo. Dublê, né, cara? Uma vez eu vi a Marília Gabriela entrevistando o Vini e você ficava perdidaço. Nossa, é igual o Tony Platão e a Cássia Eller. Você não sabe quem é quem? Tony Platão. Você sabe quem é mais macho? Quem é Tony Platão, Hendrix? Ô, louco, cantor, pô. Cantor Tony Platão. Nossa. Só ele conhece. Geriza nos anos 80. Que isso? Só ele conhece. Não vou tomar café, nem escovar os dentes. Que? Não vou de água dente. Olha isso. Você lembra disso daí, seu Nono? É isso aí, só acabar, acho que lembra, né? Como é que é o nome desse pequeno? Então, não sei, você não lembra. É o... Bruno, é Bruno. Hamilton. Milton. Eu que comi ele, já. Diga-se de passagem. Ai, ai. O senhor estrelaria qual comercial, senhor? Ah, isso aí não interessa pra você, não. Você, por que você tá perguntando essas coisas? Não, aquele que a gente viu da... A fraldas geriátricas, podia fazer um comercial com o seu Nunu. É verdade, né? Podia. Faz aí, você não é bom? Eu não. Faz aí, você não é o bom? E depois de fumar... Apanhe o sabonete. O búfalo falou que é bom. Penetra no couro, mantém a flexibilidade. E um prazer que se renova em cada garrafa. A Havaianas fez uma propaganda, não sei se vocês lembram, que tinha uma velhinha junto com a neta e tal, e nisso entra polêmica. Cauã Raymond, se não me engano. Me dá imagens. Ela fala assim, ah, mas ele é casado. Aí a velha fala pra ela assim, não, mas quem disse que tá falando de casamento? Tô falando de sexo. Aí que deu toda aquela propaganda, toda aquela polêmica e tal, em cima. Na verdade, o comercial foi uma vez pro ar e já causou tudo isso aí. E o perna viu. Não, eu vi sim. Se explicando depois. Depois a explicação é que foi mais foda ainda, né? Que você, ah, teve gente que reclamou, então a gente tirou do ar. Mas se você quiser ver, entra no nosso site. Exatamente. Aí o site ficou com um milhão bombou, de acesso. Né, cara? Foi um negócio absurdo, entendeu? Esse tipo de publicitário, essa galera que tem essas tiradas legais, que surpreende a gente, que eu acho foda, sim, cara. Agora voltando a uns comerciais anos 80 aí. Vocês lembram do óleo Avoline, que mostrava assim, tipo... Tá pôr no carro, né? Esse daí era do tigre, que o tigre pulava. Esse era da Esso, né? Não, da Esso. A Esso pulava. Agora tinha um que era, tipo assim, uns gangsters. Ah, é verdade. Era bom. Que faziam... Tinha um personagem. Isso. Parecia meio um Dick Tracy, isso, assim, né? Isso, exatamente, cara. Pode crer. Parecia o Ed Banana, né? Não, é o Dick Tracy de amarelo lá, né, meu? É, o Ed Banana. Avoline, cara. Era muito legal mesmo. Verdade. Ted Tigre, lembra? Ted Tigre. Que era isso, né? O nome é Tigre. Ah, ele investigava. Porque aparecia, né? Gostosa. É verdade. Nossa. Ai, Ted. Só é tigre. Oh, elas não resistem. Agora tem o pato purifique, né, mano? Tem. Tem? Marco purifique. Marco. Uma propaganda que eu acho que passava todo ano, que eles mudaram poucas coisas, foi a propaganda do Faber-Castell, cara, que tocava a música do Toquinho lá, Aquarela. Foi Aquarela. Ah, esse é um clássico. Então, mas alguma coisa alterou nela, mas eu acho que ela falou... Mudava o desenho, às vezes, então, mudava a historinha. Eu acho que ela repetiu alguns anos, assim, a impressão que dá é que era a mesma coisa. Eu lembro de um comercial que passava no SBT, que era um desenho também, em época que não se falava de Viagra, né? Falava sempre das garrafadas, né? São Tomé. E chamava Tonoclen. Então aparecia um cara assim, né, com um maço de flores, entregar pra mulher e um maço de flor murchado. puxava, né? Aí, tome, tô no Clem, ele tomava e as flores... Nossa, é meio calma cocada, né? É uma florzinha de lábio, um girassol, mano. Pô, teve da Suquita, rapaz. Do tio da Suquita? Eu ia falar da Suquita, do tiozão da Suquita. Inclusive, eu não sei se rolou ou não, mas tem uma propaganda da Mercedes que ele faz, tipo, seria a vingança do tio da Suquita. É. Sim. Mas não deu certo, né? É. Eles tentaram continuar com o personagem, mas ficou uma... A menina fala, de quem que é aquela Mercedes lá? É sua? Acho que fala, não sei o que e tal. Aí ele pega e corta ela. Mas essa menina, depois que saiu na Playboy, praticamente acabou as propagandas, né? Só que o outro cara fez um outro comercial. Ela tem nome, essa menina? Achei que era só aqui. Michelle. A menina da Suquita. É, Michelle alguma coisa. E Michelle depois Suquita. O cara, ele fez um outro comercial, acho que é daquela telha Zeternite, se eu não me engano, que apareceu um monte de gato. Vocês concordam com não sei o que? Aí os gatos... Nossa, velho. Passava nos Trapalhões daí. Nos Trapalhões? Aquela da Antártica que tinha uma mina sensacional, cara. Que ela, assim, ela tá arrumando a casa, assim, ela tá lavando a roupa, ela despeja, assim, a latinha de Antártica. Ela tá fazendo uma comida, ela coloca cerveja. Ela vai tomar, assim, ela passa na boca, assim, aí chega o cara, ela pega e dá um beijo no cara, assim, com gosto de Antártica e tal. Não, que ela vai espalhando pela casa, e o cara vai lavando no chão. Isso funciona comigo também, cara. Eu posso ser atraído por esse tipo de rato. E depois de fumar, apanhe o sabonete. O búfalo falou que é bom. Penetra no couro, mantém a flexibilidade e um prazer que se renova em cada garrafa. Lembrei daquele comercial que o cara começa assim: coisa mais ridícula é andar de patins. Aí mostra ele andando de patins. É um cabaço, né, cara? Coisa mais ridícula, não sei o que lá, é usar terno. Aí parece ele de terno. Na parte do terno parece que ele realmente cai, né? O Moreira parece um chão. Uma coisa que eu não faço nunca é casar. Aí, casar? Nem pensar. Vocês acharam legal esse comercial do Beto Barbosa aí? Do Adocica de novo? Cara, eu achei pela referência. Sim, pela referência. Agora, você aparecer com não sei o quê. Mais feio que o Beto Barbosa. Não, porque foi uma tirada, né? Na ilustre companhia de Beto Barbosa. Quando que a gente ia imaginar que ia ter uma tirada dessa comercial? Beto Barbosa só podia aparecer na televisão widescreen, aquela purunga, ele né, cara? É um sinal do cafona, né, cara? Ele virou transformar ele num símbolo do cafonista, né, cara? Não é uma cabeça, é uma caixa d'água, né, cara? Parece do Steel, né? Cabóquia, né? Nossa, cara. Tinha o comercial do papel higiênico Neve, que era muito engraçado também, que falava, né, do... Era o Milton Neve. Alfredo traz o Neve. Na bunda. Alfredo traz o Neve e... Vocês lembram das camisas Hering? Bonita a camisa, Fernandinho. Nossa, cara. Na reunião lá. Era da Hering isso? Todo mundo Hering. Fala até hoje isso, cara. Até hoje. Bonita Ninguém camisa, Fernandinho. Ninguém faz propaganda daquele papel higiênico que é cor de rosa, né? Aquele reciclado. Aquele papel reciclado. Parece uma lixa. Não, mas aquela marca mudou, cara. Agora tá fofinho. Aquilo lá, você esquecer e falar pro cara assim, passa por baixo da porta, uma folha não passa de tão grosso. Aquilo lá parece aquele papel que embrulha pão, velho. Mas era. Era mesmo. Meu Deus do céu, aquilo lá, meu. Papel higiênico rasga a cu. O cara senta no banheiro lá na privada. Olha o papel higiênico rasga a cu. Ih, tomei no cu. Rasga a cu. Torinho, manda meia. Fora que começa a dar vontade de cagar, o cara já fica desanimado. Hoje não. Droga. Droga, eu vou cagar de novo. Aí o cara compra aquele bidê flamejante, né? Sabe como é que a mãe do moleque fez o moleque parar de cagar na casa do Pedrinho? Comprou. Põe papéis, rasga a cu na casa do Pedrinho. Pedrinho, põe isso aqui no seu banheiro. Você vai cagar a água. Vamos tentar bolar uma propaganda aqui e tal, né? Porque galera que manja muito e tal, então vamos fazer um brainstorm da bagaça. Qual que seria o nosso target? Qual seria o produto? O nosso target são pessoas que têm, assim, que só a Ring of Fire não resolveu. A pessoa precisa de um produto pra dar um alívio... São arrombadas? Na região anal dela. Entendeu? Não. E esse produto... Hã? Na região anal. Retal, ele falou anal, cara. E anal. E a gente vai vender o bidê flamejante, tá? Aquele bidê que a pessoa senta ali e tal, né? E o chumaço sobe, né? Ah, sai fogo, do bidê. Vão lançar chamas. Com bidê. Como que vai chamar? Bidê flamejante? Vai ter que ser refrescante, no caso, né? Então, mas... Se for bidê flamejante, toste sua rosca feliz. Queime a rosca sem se preocupar. Como seria, Vinícius, o produto aí, o bidê flamejante, ele seria indicado pra quem? Eu acho que seria indicado pra gaúchos, moradores de Campinas, qualquer pessoa que mora abaixo de Ourinhos. Porque tosta, aí tira toda a sensação, então aí vai fácil, né? É, cauteriza, né? Cauteriza, né? Ele queima o... Cicatriza. Os nervos ali, né, cara? Mas isso aí é pra quem tem cu doce, quer fazer um algodão doce lá, velho. Quer fazer a rosca doce. É. Isso aí pra quem não é gaúcho macho, que não tem coragem no pelo, rapaz. Afinal de contas, também serviria como um depilador, não é? Pode ser também. Não é? Porque ele dá aquela sapecada e tal. Mas só dá uma soprada, só um soprãozinho. É. Serve também pra deixar o cu rosa, né, cara? Onde que a gente poderia vender o bidê flamejante, cara? Na Casa Bahia. Nas melhores casas do ramo? Nas casas alagoanas. Verdade, casas alagoanas. Depois de casas pernambucanas, casas Bahia. Casas alargoanas. Você tá quer aí, pagar, cara, quanto? Pelo leve, flamejante. Leve. Você me paga quanto, né? Leve. O cara com pau é o perna, né, cara? Você me paga quanto? Casas alargoanas. Você leva o tanto que conseguir. E ele batendo pra giroma na mão. Pô, você quer me pagar quanto? Você vai me pagar isso, né? O cobrador da máfia, né? Tá aí, quais seriam os produtos da Casa Alargoanos, cara? Além do bidê flamejante. Pomada do Ring of Fire, com certeza. Com certeza. É, vim de brinde no bidê flamejante. Bonecos infláveis ativos. Toscoperna. Tamanho essa que a perna, né? É, vem com duas bombas. Você encher o bicho, outro você encher a jarrumbia. Tem um produto bom também, que seria o gorô do seu nonô, né, velho? Como é que seria assim? Seu nonô, vou me dar bem hoje? Tomara que você morra, viado. Ei, seu nonô, conheci uma menina. Você acha que ela é gata? É uma biscate. É só você apertar o pau dele que ele fala, rapaz. É sensível, né? Dependendo da pressão que você coloca ali, ele fala. Se for um negócio mais carinhoso, ele acerta no colo do voo. Ele ronrona. Igual o gato. Bicicletas gaúchas sem selim, né, cara? É próprio, foi o campeonato gaúcho de BMX. Mountain bike, imagina. O motocross gaúcho.